3662, redução para aproximação, torre 186. Obrigado. 5810 da UED, Roiduna DC2000, reporte localizador. Isso vai sair na interseção Índia, que será a segunda à sua direita. No ponto de espera, torre 1862, hotel Kilo Mike. Zero, boa noite. Voe Duna desça 2000 pés, ajustado 1014. Estimativo Voe Duna desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Afirmativo, Voe Duna desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Mesmo se pode ingressar Juliette, prosseguir para o portão 014070. Golo 613, está pronto para copiar? Para Brasília, nível de voo 360, na rota Perzulu 17. Decola da pista no zero, com primeira curva direita. Saída Arbor, transição Arbor e após Elefa, onde intercepta a Perzulu 17. Frequência do controle 11935, a torre 118612. Seu transponder 5035, gol no menos 3. Fome pronto, pushback, acionamento no menos 3. Acionamento 212, agora na Alfa, boa noite. 6212, boa noite. Táxi em frente, Alfa. Alfa Juliette, portão número 5, 6212. Alfa Juliette, 362 no solo 142, leva a pista pela direita, solo 1219. Pela direita, 1219, aposta 66. Golf 677, decola no zero, com primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois Aracaju. Frequência do controle 11935, a torre em 118612. Seu transponder 5045. Trip 52 no meio. Informe para o puxo acionamento 52 no meio. Fala, boa noite, 3662 da tarde, bro. 3662, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, o portão de número 8, tá 3662. Alfa Juliette, portão de número 8, tá 3662. pergunta, vai para 10 ou para 17? Oscar Papa Golf. Ok. Estabilizou, tá? 3858. Torre 1866. 1866, tá? 3858. 458 no zero, autorizado de LS. 058 no zero. Baixada, 3858, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. A aeronave iniciando decolagem na pista no zero. Aguardando, tá? 3-0, informa que mais 10 milhas vai receber 400 nós. Ciente, a seu critério. Pé 3858, autorizado por pista 1-0, vento agora 1-60 graus, 8 mais. Tanto 858. Autorizado pouso na 1-0, tá? 3858. O TAN 3603 decolado aos 46, controle 199, decimal 35. 1935, boa. Papa Romeo Hotel Kilo Mike, visual com aeronave na final da 10. 603, boa noite, contato radar, subo 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3603. Zero, torre 18B. Mesmo, obrigado, boa noite. 58 no zero. Torre Salvador, muito boa noite. Web 5810, 4 milhas de dos terras. 5810, continue a aproximação, reporta no externo, baixar a travada. Reportará. TAN 3858 no solo 48, livre a pista pela direita, solo 1219. Direita, solo 219, TAN 3858. Baixando e travado, web 5810. Web 5810, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, aeronave na cabeceira da 10, iniciará a decolagem agora. Sente, web 5810. Autorizado. Portaremos estabilizado na 10, 72. Decola no zero com primeira curva direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta a Pezulu 16. Frequência do controle 11935 na torre 118 dúzia. Seu código transponder 5052, azul 4071. Azul 4071. 18160. Farm pronto para o estacionamento 4071. Alô, Salvador, está 3858, livrou e está na Alfa. 3858, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 7, TAM 3858. Boa noite, Alfa Juliette, portão 7, TAM 3858. Toque no mic. Meia, sua chanel 63, dona Zé. 18-6. 18-6. É daqui a pouco. Chanel 63, dona Zé. Certo. Quando é Salvador, boa noite. É Papa Romeo, Hotel Kilo Mike. Hotel Kilo Mike, contato radar, subanida 080, direto coral. 080, direto coral pro Mike. Check 3, dá 1 a 0. Puxa, né? 6310, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, check 3 de pouso. Vai ser checado. Webjet 5810, no solo 51, no livre a pista pela direita, solo 1219. 219, Web 5810. A torre em Santo 18, meia dúzia. Seu código 5046, passarei do 2224. Informe para puxa acionamento. Solo Salvador, muito boa noite. Web 5810, livrando. 5810, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 2. 5810. 2, 5810. No meio, no 3, está no portão 9, confere. Autorizado, reparte para o táxi no meio, no 3. Zero Brasília, eu já tenho pré-autorizado 380, você aceita? Para Brasília, 380, Aperzulu 17, decola da 1-0 com primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, onde intercepta Aperzulu 1-7. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5050, TAM 3561. Reporte para o puxa acionamento 3561. 398, ação de identificação, desça para 050, ajuste no 014. Tô 3603, chame Recife 1251. Rosca Papa Golf, livre descida para 2000, ajuste no 014. Rosca 3110, no solo 53, livre a pista pela direita, solo 1219. 219, 6319. Fico 2 e no meia no setor, aguarde para o posto, tem a nave retaguarda executando, após será autorizado, 5-2 e no meia. Retaguarda, 5-2 e no meia. Boa noite, é o Chanel 6310, do Bruno aqui. 6310, 1219, solo. Boa noite, segurando 5-2, vai chegar 63. É 310, boa noite, táxi em frente, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. É 310. Alfa, reportarei antes da Juliette para ingressar. Você na linha 310. 116 para o táxi, 116 agora, Campinas, Vicente, tem táxi autorizado para o ponto de espera Dona Zero via Índia e Alfa. Quando lá chame a torre em 118-612, eu vou no 693. Táxi via Alfa, Dona Zero, 612, obrigado, 693. Nada. Dois no meio na remota, coordena com a equipe de Sola, sem que a aeronave da Gol libera a retaguarda, pode executar seu push e informar ataque 52 no meio. Certo, após do voo, leve push para a reta. Coordenação com a Sola, 52 no meio. Certo. Papagol, você segue para 17? Positivo. Ok. Prossiga seu diretor na proa 095 até avistar 17. Número 3, a aeronave está ingressando no pátio, vai prosseguir para o portão 3, ok? Observe o mesmo e a aeronave vai prosseguir para o portão número 3. Mantenha 080 até o Plumai. Eite, até o Plumai. Com 398, desça para 2000, reporte localizador, ajuste no 0 no 4. 2000, 1 0 no 4, vou na 392, reporte na 9. Um no meia, correção Gol, um no meia, um no três. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 130 graus, 7 mais. Papagão tem condições de voar numa proa maior para encurtar a aproximação. Proa 100. Pode ser. Ok, já. Good evening, 856, Cockadent, Firehead in Itap position, descend 2000 feet. 1014. This is the information. Quatro, livre acionamento, chame para o táxi. Grau 79. Paulo Salvador, boa noite, Oxanea 6201, informação Zulu para cópia. Boa noite, Oxanea 6201, Galeão aprovado nível 360, via peso 10. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva à direita, transponder 5057, controle 1935. Via Ampla Zulu 10, decola da pista 10, saída da El, transição negra, depois Lua Bridge, depois Ampla Zulu 10, Tesma, piloto Barbacena, Joaquim, e a chegada no Rio de Janeiro. O transponder 5057, ponto de saída 199, decimal 35, Oxanea 6201, portão 5. Oxanea 6201, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronta, Oxanea 201. 935-963. Torre, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, na proa da rotatória, programe 360 pela esquerda, reporta na proa da rotatória, na vertical da rotatória, Oscar Papagolf. Golf, confirme a posição do tráfego. Oscar Papagolf será o número 2, o tráfego na final da 10. Ok. O Oscar Papagolf, tráfego a 3 milhas de Simbra. Ok, obrigado. Então, Salvador, boa noite, zona 398, 3 milhas e meia do Oficial. Continue a aproximação, reporta no externo baixado travado, voo no 398. Reporta mesmo, zona 398. 352, o nome autorizado, decolagem pistão 0, vento 1, 20 graus, 7 mais. Oscar Papagolf, controle. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame pronto, ajuste, fazendo, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 4, passarei 224, bom voo. O Papatango Oscar Papagolf dá presente, faça a curva pela esquerda para se enquadrar na final da 17, reporta na final da 17, Oscar Papagolf. Pela esquerda, Oscar Papagolf. Trip 52, no meio, decolada 03, controle 119, decimal 35. 71935, trip 52, no meio. No externo, baixa travada, 398. 398, livre pouso na pistão 10, vento 130 graus, meia dúzia de mais. Livre pouso na 398, na 10. Direto Aracaju, contato radar, suba nível 120. Certo, autorizado, direto Aracaju, trip 52, zona meia. 260, via Pesulu 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5054, controle 1-9935. Autorizado Salvador Galhão 360, pela Terrangulu 10, SMAP, decolada 10, curva da Euleda Bridge 5054, acelerado 35, F5827, vai escutar duas. F5827, após SMAP, conforme rota do plano de voo. Dá certo. F5827, cotejamento correto, chame pronto. Camarada, obrigado, 5827. Autorizado final do 17, Oscar Papa Golf. O vento 130 graus, 1219, que negão 9014. Passaredo 2224, alinhe e mantém pista 10, alinhe e mantém Passaredo. Gol 1398 no solo 03, livre a pista pela direita, solo 1219. Pela direita, posse 209, solo 309. Boa noite, voo 398. Boa noite, voo 398, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantendo a Juliette, 398. Tráfego avistado, autorizado pouso na 197, vento 130 graus, meia dúzia de nós, Oscar Papa Golf. Quatro decolado 08, controle 199, decimal 35. Decimal 35, obrigado, boa noite. Papa Golf, copiou a autorização de pouso? Livre pouso, Papa Golf, resultado. 224, contato radar, suba ao nível 350, saída MOMO. 350 da MOMO, 2224. Gol 1613, chame Recife.